Controle o SAM 3805, quando possível, proje, Leda. Autorizado, Leda, tá? 3805. 05, obrigado. 4, ascendente Cação, autorizado para o DIPAP, chegada Mari, 2 para nível 050, ajuste Salvador, 1009. 150, Mari, DIPAP, 1009 em Salvador, vou 1964, 2 DIPAP. Livre pouso, pista 10, sul 41, 16. November, controle 1, no lado do ponto 5. November. Seu papai Romeu, November, Romeu, November. Escuta. Sai da água para nível 340. De água 340, na volta. 964 vai ser coordenado mais ou menos. É capaz de chegar. 1256, confirme somente o PAB. 1950. Autorizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 009, tem um bom voo. 69, direita na Índia, lá com a torre 235. Safarido 2230, autorizado pushback, acionar a chave táxi. Acionado pushback, passarei a 2230. Direita, solo, dois anos mal. Direita, solo, confirma, 211. Aqui. Para Salvador, boa tarde, voa 1256, passe para a prova. Repetindo, foi na frequência 118, decimal 95. 895, TJ, obrigado. Alfa e Kilo, quais são Alfa até antes da Juliette? Alfa antes da Juliette, 4 anos, né? Autorizado a colar pista no 0, vento 090 graus e 1,8 horas. Fechado. Controle Salvador, voa de 2771 com a Juliette. 2008, com a Maria de Faria, com a companhia da NC. 708. Azul 2771, 7 ministério para a posição coral, contato radar, vai na proa de mar para antecipar a chegada, 2 para nível 060. 41116, Juliette, portão 01. Autorizado Juliette, portão 01, 41116, tá tudo. Controle, boa tarde, gol 1256. O 1256, contato radar na decolagem, se vai voltar a PUCA para nível 370. PUCA 370, grato. Parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1009, tem um bom voo. Próxima até a frequência livre até Veracruz, em Veracruz, sem o controle trabalhador. Tá 3805, autorizado por Odmotiva. Chame sempre recebido na frequência 125, decimal 1, eterna 128, decimal 3. Voando direto Motiva, Recife 251-283, muito obrigado, boa tarde, TAM 3805. Dessa vez chegada bolsa para 4.000 pés, ajuste 1009. Deve direita do solo 2, décima 1. Chama 1219. Ou 200. 1211. 219, pode. Bom dia, São Paulo. Boa tarde. Eu sou André. Para a tela, já foi nível 1750 para prosseguir. 3560, sua identificação, chegada a Mário, vou na prova de TAP. Desce para nível 050. Chegada a Mário, Boa noite, desce para o 050, DCT 1 BAD, UPZULU 44, PAGOG. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza perfil da subida da EL, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, o transponder é 5075. 360 aprovado para Guarulhos, UPZULU no zero. É, tira aí, não bate, Brasil 44, Pagod. Decolga dessa curva à direita da Euleda Motiva, 1935 e 5075. Cotejamento correto, portão 05, chame pronto, chame 6315. 17. Mantém alta velocidade 2771. Só jogou no 256, possível voar direto de paz? A 1028 em obra ainda está em vigor? Afirmo, desemborrachamento durante o pernoite. Tá certo, ela vai, o serviço vai até as 5 horas do local, né? 8009. Utiliza-se a pista auxiliar? Afirmo, 17 operacional durante toda a noite. Ah, sem tirar, só está tornando no mesmo. Patrícia 5 mais 0, 4 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, K3-5-0 para 2509. Repetição 2509, K3-5-0. Controle 1 no 9-135. ONU 9-35, bom dia. Certo, voo 9-64. ONU 9-64, desce para 3, metal da Justin 009. 3.000 com 69, voo 9-64, autorizado a 3. ONU 9-64, informa tráfego na posição de 9 horas, 3 milhas e meia. Como Nordeste, um Robson 44, mantendo na 1500 pés. Tem a gente vai procurar o tráfego, o ONU 164, desce a 3000. ONU 164, tráfego na hora, tem que ter na aproximação, autorizado sinal de sucedimento ali, essa foi pista no zero, reposta estabilizada. Reserva que seja no zero, reposta estabilizada, ONU 164. ONU 185, quanto me deu dano de cara? 275, reduz para 2509. Sobre Salvador, eu passo a reto 230, boa tarde. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, subavia e saída árvore para nível 180. Afirmativo, não compro o perfil da saída, mantém 3000, ascensão 80. Contém 3000, passarelo 2230. O 1256, chame centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 2085, 2545, 1256. Que vai ser na trafia? Frequência na Silvete Romeu. Papa Romeu November, chame centro Recife na frequência 12.0, eterna 128.8. 12.0, 288, obrigado. Robert. ONU 885, reduz a velocidade para 2309. Alô, Salvador, hoje é M1 no 42, transformação química. Preciso da sua autorização por gentileza para Recife. Hoje é M1 no 42, boa tarde, está pronto para COP? Firma. Hoje é M1 no 42, autorizado Recife, nível 350, via rota Pesuluma 7. Decola a pista 1-0, após decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, frequência do controle 119.35, transponder 5107. Nível 350 autorizado, via Pesuluma 7, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 119.35 é o controle, 5107 é o transponder, o Oxanã é 6142. Oxa, né, 6142, planejamento correto, chame pronto pro feedback em acionamento. Maraca. 3154, acende a indicação dessa via, chegada a Mário para nível 060, ajuste Salvador 1009. Via Mário para o 060-009, tá? Ok, eu acredito que você passa na outra cara visual com calma. 2771, 236 para 4 metais devido a tráfego na posição de 2 horas, uma a 1 milhas, rumo oeste, o Alfa Tango 72, mantendo 3 metais. Sente restrito 4000, 2771. 2230, informa o tráfego na posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, o Alfa Tango 72, deixando restrito para 4 metais. Então, o tráfego de casa. Aqui é na frequência 198.95. Limite curto localizador. Reduz a velocidade para 2.09. Mantenha a pró reduzindo 800 em colônia. Registro 050 para 3560. Para 3560, sente, mantenha nível 050. Mantenha. Zero, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite, curto localizador, mantém o nível 050. Ciente, mantém o 050 para o 020, limitado pelo localizador. Está 350. Azul 2771, tráfego superado, direita para 2 metais, autorizado com procedimento LS, pistando a 0, reposta estabilizada. Para 2000 pés, 2771, autorizado, e LS, pistando a 0. Alfa, reporte para ingresso, taxa 6, Juliette. Alfa, acusa para ingresso, taxa 6, Juliette, voo número B4. Voo 985, vai atingir 4000. Voo 1885, desce para 3000 pés. 3000, 885. Reduz a velocidade para 2009. Opção 2009, para 350. E 1885, desça para 2 metais, para o localizador, curva esquerda para 140. 2000 para 140, 85. Paguete LED autorizado por último 7, 2090 graus, 209. Para 3 metais, irá ultrapassar o posto localizador intencionalmente, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Relativo, mantém a proa, gestando para 3.1. Salvador, eu acho que é o número 3, foram 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ana 326, contato radar, vou na pro de Mário, para interceptar a chegada da Mário. desça para nível 050, ajuste instalador é 009. Aparelho 2230, calculado a restrição, subo para nível 180. 180, calculado. 2560, mantém a curva direita na proa 120. Direita 120, para interceptar. Aparelho 154, reduz velocidade para 2009, desça para 4.3, ajuste na 009. Ok, está reduzindo para 200 nós, desce para 4.009, está aparelho 154. Aparelho 590, desça para 2.009, estabilizado o sinal de procedimento elétrico, foi pista na 0, repete estabilizado. Desce para 2000, informaremos estabilizado, está 3.590. Ana 85, chame a torre na frequência Ana 98, decimal 95. 1895. Aqui é o Juliette, ciente, no corte de frequência. Aqui é o Juliette, qual o tipo de aeronave? Ciente, confirmando a matrícula para estar olhando lá, aqui é o Juliette, isso? Salvador, Gol 185, está passando o Simbra no exato momento. Gol 185, ciente, continua a aproximação, informa o aeroporto está livre. Tu escuta. Está com 04 a bordo, acionado 0160. Divergente, mantém o número 500 pés, reporte através de Paris, ajuste salvador na 009. Bota através de Paris, Divergente. Do 5 ao 3 ao pouso, pistino 0, 090 graus, 190. Livre ponto, só confirma o vento, a velocidade 19 nós, hein? 090 graus, 190 F. Beleza, obrigado. Torre Salvador, uma boa tarde. Stan 3560 para a série, 3 milhas para o Índia Serra. 3560, continua a aproximação, falarei que está livre. A 3154, informa o tráfego na posição de 9 horas, 4 milhas, rumo nordeste, rota 44, mantendo o número 500 pés. Bem, informação, com a 3154. Manda para passando Mike Lima Juliette. Mike Lima Juliette, confirme o pátio e a pista que decola para a Ilha Alça. Gente, Papatango, Mike Lima Juliette, autorizado Salvador para a Ilha Alça, o nível 260, plano Yankee, decola a pista 17 após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El. Coral, frequência do controle 119.35 e o transponder 5113. 5 solo, 31 direita, solo 2.1. 2.1. correto no, na aerostar com firme POB, o Mike Lima Juliette? Paulo Salvador, Samer 6315 com 156 a bordo, 5 horas e 28, alternando com o fim para o táxi. Boa noite, Lima. Gente, 3560. 5, ajuste no 009, tem um bom voo. Poxa, na M3 no 5, confirmando somente o POB? 156. Autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 009, tem um bom voo. Ajustado no 009, livre táxi, pátio 1 no Índia, 1895, ano pronto. Poxa, na 6315. Fala, boa noite. Voo 1885, prossiga via Alfa e reporte antes da TC Juliette. Alfa, até manter essa Juliette. Boa noite, 85. 31, Alfa. 31, 5, 4, correto. Voo 1885, autorizado Juliette, remota 13 do pátio. Remota 13, ó. Salvador, boa tarde, TAM 3194, estabilizado no ILS, é freio para freio externo, está avistando. 3194, continua aproximando o seu número do Caribe. 3194. TAM 3560, Solos 34, direita Solo, 12 na cima 1. Direita 1211, TAM 3560. Torre Salvador, Xanair 6305.0 da 10, pronto. 3.5, mantém ponte para aguardando. Mantém, 63, 25. 226, livre de restrições de velocidade de fugida para 2010 e ajuste a 009. Sente, livre das restrições de velocidade de altitude, 2000 pés, 1009, Xanero 6326. Abatando o Vitorim de Juliette, aponta quando visual com campo. Aponta quando visual com campo. Sente, livre posição do zero, da 3154. Gente, você para o número 510 para ingresso nos corredores, informa ajuste na 009, aloque o código 0465. Delta Fox, mude o código para 0165. Saúde 2230, chama centro Recife, no 260, alternando em 128 e sinal 8. 1260, 1288, bom final de semana. Pera aí, 305, autorizado, né? Mantém pista na zero. Ali mantém 910, o Xanar 6315. O Salvador, o Xanar 6322, informação 1, posição 8. Oxalé 6321, um quilo em curso. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Zulu 17, nível 360, sai da Arbor, Telefa, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5117, frequência do controle Salvador, 119.35. Homem sendo aprovado, Brasília 360, Arbor, Telefa, depois Zulu 17, descolando da 10, curva direita 5117, no transponder e controle 1935. Puxa linha 3, 2, 1, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e o treinamento. Tomara puxa, treinamento. Visando assim. Está batido. Passa o taxi 3, aguarda. Tem 3, 1, 5, 4, taxi via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para 05, 3, 1, 5, 4. 2 mil pés, 163, 26, proibido. Já autorizado o procedimento, reporta estabilizado, 6326. Autorizado o procedimento, Oxanero, 6326. Visão com o campo, o que está distribuindo? Para ingresso no circuito, torre 2895. Olá, boa tarde, é o Papatango, o Vitor de Juliette. Juliette, prossiga final da 117 e aguarde a instrução de prosseguir pouso ou efetuar espera. Puxa na 6315, decola aos 38, chama o controle 119.35. 119.35, Xanera 6315, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xanero 6305, cruzando 1400, saída da Helm. Xanero 6305, contato radar, saída da Helm, sub mantém 360. Sub mantém 360, o Xanero 6305. Sub mantém 360, o Controle Salvador, Xanero 6305, seria possível voar Leda ou Dael? Autorizado Leda, 6305. Grato, direto Leda. Pela esquerda, surgiu o teu reazelo mais alongado, tem o tráfego do instrumento que eu iria sempre. Reazelo esquerda, Controle Xanero 6326, estabilizado. 6326, torre 2895. 18, 15, Xanero 6325, boa tarde. Entrei 0, guardando o próximo 97. 7362, Xanero 6325, autonomia 3 horas em 50, alterna cidade de Marcelo. Xanero 6142, confirme PLD 133. Afirma 133. Xanero 6142, táxi autorizado para o ponto de estrada da pista 0, via táxi 1, táxi 6, linha e alta. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1009. Ok, ajustado, autorizado o táxi de alta, ponto de espera da 10118.95, frequência lá da torre, linha no táxi 2. Graus 1089. Sente, autorizado o pouso, pista no zero, o Xanero 6326. Passa passar o Copa de Serra, livre de restrições, desce para 4.000 pés, ajuste 1.009, no 009. 4.009, é Copa de Serra. João, se asa, não vai ter filhos depois. Sente, 6326. Pista de vigilância, compete a curva, enquadra final 17, chame na final. Completa em cada final, até que é uma final, Me chamo Salão. Poderia repetir o tráfego que chamou para Cairo? O mesmo horário do plano? Meu nome é Sra. Tchau, boa tarde para você. Escado junto à sala ESC, com o meu Mike e a Juliette, mantém a escuta aguardando. E Juliette autorizado com os bichos no 7, vento 090 graus, 1,8 mais. Autorizado no 7, no 7. Salvador, boa tarde, Xanamia 142, aproximado 4-0, pronto. Xanamia 142, autorizado aliar e manter fechando zero. Aliar e manter 1-0, aliar 142. Bom, meu Foxtrot Alpha, dá presente e voa na parede pelo. Proa ideal é 245. Serra 154 mil, Freud Dona. Pode você para 3 mil, 10 mil, Serra. Informa tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo 2 mil, 10 correção. Cruzando 2 mil, 10 mil, siga para 1.500 pés. Uma falsa 3 zonas. Princípio, desça e mantenha 3 mil, 10. Serra 3 mil, pés. Coral. Xanamia 326, fax, autorizado via Alfa Juliette para o portal 06. Alfa Juliette para o 06, o Xanamia 6326. Paulo Salvador, boa ajuda aí, 788, para informação, quilo. 27... Covime Azul 2788. Azul 2788, quilo em curso. Autorizado Serra Bravo Uniforme Foxtrot via Zulu 9, nível 170. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frotin, transponder 5020, frequência do controle Salvador 119.35. Dois amigos, mantendo 1.500 pés, indo na aproximação. Via Zulu 9, preparada 1-0, curva esquerda na Momo, transição Frotin, transponder 5020, e controle Salvador 1935, Azul 2788. Azul 2788, com o treinamento correto, reporte pronto para o push deck e atendimento. 2788. Sinal 1, alternando em 1-2-8, sinal 3. Meu mãe quer com Juliette, aguarde cópia, 2 minutos. Meu 142, boa, contato radar na decolagem, saída PUCA, subestimação instrução 0350. Serra instrução 0350, meu 142. tarde, eu vou 2017, com autorização ilhéu. Um 2017, informação Kilo, quadricóptero número 3. Faz curso. Salvador bom, azul 4065. Azul 4065, Kilo em curso, quadricóptero número 4. Tcheco Juliette, pronto cópia. O Papa Serra Visual pretende, após a passagem do externo, uma base pela direita 197, se possível. Eco da Serra, acordando com a torre na frequência 18.95, Eco da Serra. Papa Serra, 118.95, boa tarde. Papa Serra. Chegou a Serra, continua a persuasão, guarda a direção de pouso. 95. E Eco Delta Fox? Delta Fox, continue para a rotatória, o SEASA e reporte na SEASA. Ativo, vai voar a rotatória, vai reportar na SEASA, o Eco Delta Fox. Rapaz Serra, passou externo. Rapaz Serra, 0017. Confirma o reto, senhor. Reto 100 graus, 20 nós. Eco Juliette, na escuta do solo. Mike Eco Juliette, pronto, cópia. Mike Eco Juliette, autorizado, Serra Novembro, Charlie Lima, minha rota do plano de voo. Altitude 1.000 pés, decolada 1.7, curva esquerda. Corrigindo curva direita, restrito corredor Axé, transponder 0116, frequência do controle Salvador, 119.35. Corre, Eco Delta Fox solicita ingressar na retaguarda do... na prioridade para pouso, para pouso na 1-0, chegando na base aqui, pela direita da 10. Eco Delta Fox, então vai pousar 1-0, confirma. Gente, graças. Aqui está presente, então, a proa sul para interceptar a final do 1-0, vai seguir o Eco Delta Fox, caiu na final de 3 milhas. Afirmativo, senhor, vai ingressar aqui na retaguarda do Eco Delta Fox. Seu papo copiado, chame o Tony 118, vai falar assim. 42, restrito ao nível 230, 6142. Deixa eu sair. 42, próximo 20, 03 milhas, mesmo rumo, mantendo 250. 7142. Papatão, bravo quilo índia lá, escuta do solo. Kilo Índia, informo que o senhor saiu está sendo coordenada com o controle Salvador. Aguarde cópia, mantém a escuta. 120117, pronto, cópia. Copia 2017. 120117, autorizado, Serra Bravo, Índia, Lima, via Golf 677, nível 240. Saída da El, transição Coral, decolada 1-0, primeira curva direita, transponder 5-1-4-1, frequência do controle Salvador, 119.35. O 2017, autorizado 240, Golf 677 para Indiel, decola 1-0, curva direita da El, transição Coral, 5-1-4-1, transponder 119.35, controle está na ponte 2 do 2017. 120117, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e alteramento. Faltará. É 142, Francisco. Chame centro Recife na frequência 126.85, alternando em 125.45. 126.85, 125.45, seu centro de contato, boa tarde. Controle, vou pro ar. Possível. Confirma pra mim, senhora, é pro de ou pro de tarde? Itap, para interceptar a chegada na área e proa de Itap, Golf e Oscar. Possibilidade de voar Itap, para a chegada na mão, Golf e Oscar. Itap, 0, mantém a posição, táxi 3 Delta. Sabe aquilo aí, Índia, copia a torre. Skylander, copia o São Salvador. Yankee, nível está 040, após 045, na curva do controle de Salvador, 119.35. Delta Fox Solo é o 54, direito 211, Solo. 211, Solo. Minha alternativa, o Pátio 54. Aquilo aí ainda é ciente para acionamento táxi na minha torre 118.95. Pra Serra, confirme o pátio de estilo? Agarro o Graia. É, Copa Serra, táxi autorizado via Alfa e Juliette, pátio 1, Lima, na Lima, mantém a posição, chama a torre 118.95. Copa Serra, Alfa, Juliette. Lima, na Alfa Juliette, Pátio 1, na Lima, mantém a posição, chama a torre 118, décimo 95. Copa Serra, na Lima, Camará, o Patrícia, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, na Lima, mantém a posição e chama a torre 118, décimo 95. Boa tarde, 169, posição 109, chamação 1. Boa 659, número 2. E aí, você ainda presente a pista 10? Tá, é o Leda. É o Leda, obrigado. É o Data Fox, eu acho, confirma o pátio? 05, senhor, era está. Meu mais que alto, Juliette, prossiga. Mandando 1000 pés no corredor, até na sua escuta. Lima Juliette ou Mike Eco Juliette, confirma. Mike Eco Juliette, senhora. Confirma? Mike Eco Juliette. Sim, escolha o meu país, ajuste no 008. Sim. O Romeu Romeu Oscar Bravo, prossiga. Você vai me colocar de carro de Santa Lima, tá com pro de Grupo Zulu, centro administrativo, mantendo 500 pés, 3 a bordo, código 0165, Romeu Oscar Bravo. Frequência do controle, Salvador, 119.35. Campinas 320, decola da 10, primeira curva direita, da El, Leta Motiva, Antes Zulu 10, Pumbaz e Antes Zulu no meia rota, 5134. 4065, correto, chame o ponto para o pushback e o treinamento. Fechar. Paulo, por favor, saneamento 321. Saneamento 321, São Salvador. 28, pushback, treinamento pronto. Puxa, na minha 321, aguarde para o puxo. Guarda. 2, simbora. Passou na truco. Papá Romeu, Mike Eco Juliette. Cruzado, Juliette, para o Mike Eco Juliette. Sim, Lima, fazendo com a equipe de solo, pushback, autorização, reposto pronto para o táxi. Ok, em coordenação com o Paulo, para a passagem para o Alfa, vai iniciar, 321 no gate 8. Voo no 659, pronto, copa. Voo 659, pronto, copa. Voo no 659, autorizado, Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, Monsul, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume, Transponder 5, 150, frequência do controle de Salvador, 119, decimal 35. Aprovado, Daniel, número 360, rampa 98, 57. Ponto, decola a pista no 0, curva direita. Daniel, Leda, Irune, 5, 150, código transponder, 119, potência, ainda vou no 65. Vou no 65, lado, correto, chame pronto para o pushback, acionamento. Estou parando o volume 65, não, obrigado. Plano 3567, pronto, cópia. Pronto, cópia. 567, autorizado, Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível 360, saída Argo, Elefa, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5146, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 0360, para a vida, Upper Zulu 17, Argo, Elefa. Decolada 10, curva direita, 546, controle 1935. Regula 008, Golf Lógica. 3010, Golf Lógica. 3010, Golf Lógica. Azul 2788, confirma. Afirmo, apenas para informar que a gente não cumpriu a restrição superior da saída Momo aqui a 15 milhas do VR Salvador. Azul 2788, ciente, cumpra a restrição inferior da carta. Ciente 2788. Isso mantém o 050. 050. O 2785 pode confirmar nosso número para bolsa? Número 2 na aproximação. Ciente. Golf Lógica, direto Duna. Direto Duna, Golf Lógica. Romeu Mike, Eco Juliette, controle. Reporte após 20 milhas para controle. Controle Salvador, muito boa tarde, o passarinho do 2231, informação Lima, transfere. 2231, iniciar a investigação para chegar a Mário Vila por hoje, Mário, e reporta para o fundo Negão. Positivo, está com o plano de mar, identificou. Para a descida, Jó. Esse montanha no 050, passarelo 2231. Para o 050, passarelo 2231. O controle, quando possível, estuda a ITAP. Confirma o controle? Quando possível, autoriza a ITAP para o 2231, quando possível. Autorizado ITAP, passarelo 2231. Ok, muito obrigado, controle, plano de TAP 050. Controle, eu vou 097, com a senhora, eu vou. 097, a cena da investigação chegada é bom, subiço montanha 0620 em redução para 250 mais. Bonf 250, não é LSP 60, no 097. Então, Romeu, seco para tchau, cabeça para 2000 sem restrições e ajuste 1008. Para 2000 sem restrições, ajustado 1008, Romeu, seco para tchau. Chega na pista no zero, confirma para o controle, meu Fox Alpha. Papá Romeu, meu Fox Trot Alpha, descendo para 2010, sem instrução. Teste, confirme a pista que será pousada, pista no zero ou no teste? Atenção, a parte do breve, pista 1 na 7. A inversão à pista no 7, confirma. Confirma aqui, pista 1 na 7. Teste, então desça para 2010, aponta para a modificação, da presente vai na prova rotatória, o Romeu Fox Alpha. Ciente da presente proa da rotatória, reportará para a modificação, Romeu Fox Trot Alpha. Caixa livre para a decoração, Mike Eco Juliette. Pode continuar dois aguardos. Romeu Fox Trot Alpha, vem na proa do VR. Na proa do VR, Romeu Fox Trot Alpha. Azul 4462, contato radar estabelecido sobre a posição coral para interceptar a chegada Mário, vem na proa de Mário, descendo para o 0620. Cidade Avianca, em direção ao ponto de espera, autorizado o pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Cidade Avianca, puxa a chama, contra o táxi, 2017. Azul 4065, guarde para o puxo. Escuta. Cabo Salvador, boa tarde, Chanel 6227, com aquilo. Azul 27, informação em curso, Lima. Autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via Up November 857, Mossul, saída nível 360, saída da El, Leda, Irume, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5163, frequência do controle, Salvador, 119.35. Ok, Oceania 227, com a Lima, autorizado para o Galeão, 360, decolada 10, primeira direita, da El, Leda, Irume, via Up November 857, até Mossul. Transponder 5163, controle 1935. Oceania 6227, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar no 11, obrigado. A 097, reduza para 2309. Azul 27 no 5, direto Duna. Direto Duna, 27 no 5 azul. Passar de 2231, reduz a velocidade para 2309. 230 vai reduzir, 2231. 4462, redução para 2309, número 4 na aproximação. Azul 795 para o sequenciamento, tem condições de manter presente velocidade até mais próximo do número? Com certeza. Deixa eu ver. É 6327. Confirme. Afirmativo, está um pouco cedo para a nossa autorização. Você poderia confirmar a saída prevista para Ilhéus? Funciona 6327, previsto da El Transição Coral. Obrigado. Vou 2017-131-1250, Aracaju, está pronto para o táxi. Copiado, autorizado táxi para o ponto de espera, a pista 0, via taxiway Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste 1008. 1008, não ajuste, Índia Alfa, 1895, a torre 207. 065, atento a Boeing da Gol, taxiando para o ponto de espera, faz passagem no mesmo. Coordenando com a equipe de solo, pushback, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Coordenação, autorizado, puxa acionamento, chamar o táxi do azul para o metro.